nascia, lá crescia, lá vivia ela, com a mente entre a novela quebradela, longe das histórias de Cinderela. Mas aí, o que queria ela? Criada desde sua infância, perto dos ladrão, longe da Disneylândia, pulando amarelinha, brincando de ciranda. Sempre sonhava uma esperança, queria ser tipo as mina de televisão, muitas horas por dia de frente à ilusão. Mas entre o comercial algo era importante, ficava olhando as mina dos traficantes. Pela avó adotada, o pai nunca conheceu. Após o seu nascimento, a sua mãe morreu. Dali pra frente, se sentiu um pouco só, como parente, só tinha a sua avó. Sonhou com Papai Noel até na puberdade. Realidade, com 80 sua avó se parte. Agora era só ela sozinha, entre o baralho marcado no mundo das maravilhas. Mas tudo bem, sempre seguiu o rumo certo, sem desandar, mas olhava o que estava por perto. De vez em quando colava na banca dos mano, não se envolvia, queria outros fulano. Um príncipe encantado ela esperava, tipo playboy folgado que recebe mesada. Qual seria dela, o que pensava ela, tirava a quebra dela, mas que ideia é essa? Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô menina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô menina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. 22 de idade, mina, um corpo chique, uma dose whisky martini, um drink com as minas de elite, kit de boutique, shopping center, só roupa de grife. Clique, acesse, acorde, se ligue, abençoado é o mundo dos humildes. Que pena, a mina achou que tal playboy era o cara, o príncipe que ela esperava. Ele chegou, falou, se apresentou, ela nem notou, nem flagrou, se entregou o motel, a sua própria inocência, esqueceu do problema, a consequência. Depois do amor, a dor, do sofrimento, a embaçou, a mina engravidou. E o playboy não assumiu, sumiu, vazou. Raiva dessa raça, a mina tomou, embaçou. E agora como vai ficar? Discriminada pela sociedade que frequentava, pra quem sonhava em se destacar na vida. Socialite, madame, capa de revista. Uma gravidez inesperada e seu desespero, viu seus sonhos se tornarem pesadelo. Mas por que? Se a vida é trazer a vida, ela achava que não, ô mina, larga dessa vida. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Mina perdida, entre o mundão e a ilusão. Coloca os cara, errado, triste situação. Se deu por vencida, cabeça fraca, se entrega às drogas, é foda, parece piada. Sua mãe, sua avó, você em algum lugar chora pela mina, agora louca, fora de hora. Um mês de gravidez, seu filho, ela tira fora. É foda, desenho, quadrinho, novela, história chata, criação da minha mente. Contos de fadas, não, realidade dura de uma minimão. Sem rumo, perdida, vagando no mundão. Louco, doido, sem fé, sem coração. Liga as minas sem cabeça, presta atenção. Briga com o pai e a mãe, cheia da razão. Abandona a família, atrás de ilusão. Vai pensando que a vida tá mamão lá fora, que juventude e beleza te garante lá fora. O mundo é real, não é das maravilhas. Vê se liga, ô mina, larga dessa vida. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas. Avisa lá, fala lá pra ela, fala pra ela, larga dessa vida. Ô mina, larga dessa vida. Isso não é o país das maravilhas.